O colecionador de sons parte em busca de sonoridades rurais nacionais, transportando-as para o cenário citadino e universitário da Rádio Zero, operando a partir dela as suas descobertas. Desde já ressalva que também dará destaque a sonoridades mais citadinas, mas é principalmente no campo que a sua ação se desenrolará. É a partir dele e dos seus cenários sonoros que desenvolve o seu trabalho de colecionador. Por outro lado, o colecionador de sons parte também de viagens internautas para oferecer aos ouvintes da Zero trabalhos sonoros com gravações de campo inalteradas e outros que se façam a partir delas ou que as incorporem como base composicional para diferentes viagens de estética musical. Quinzenalmente, compromete-se a apresentar, a divulgar na Rádio Zero as suas descobertas, ora originais, ora vindas de outros colecionadores. Este é o seu compromisso. Para a primeira viagem, o colecionador de sons parte da aldeia de Alvoque das Várzeas, em pleno centro de Portugal, passa por Coimbra, sua capital de distrito, e encontra pelo meio as recolhas fonográficas de Chris Watson e uma série de artistas sonoros norte-americanos na coletânea Thou Feel Recordings from Minnesota, lançada pela net label Wandering Here, um trabalho sonoro de extrema qualidade, realizado no estado do Minnesota, na região norte dos Estados Unidos da América. Comecemos então esta primeira viagem com uma dupla gravação realizada na aldeia de Alvoque das Várzeas, onde podemos escutar a sua ambiência sonora com chuva, junto à igreja, e também a água que cai abundantemente a partir de um pequeno túnel feito no açude do Candom, no rio Alvoque, no lugar de parente da mesma freguesia. Estas duas gravações originais espelham, portanto, uma certa identidade sonora destes locais. Chris Watson, uma das referências maiores para o colecionador de sons, lançou o seminal Weather Report em 2003 pela prestigiada Touch. Este disco contém gravações de campo realizadas no Quénia, na Escócia e na Islândia, manipuladas suavemente de modo a não perder a sua essência. Desde leões a glaciares, este é um trabalho sonoro belíssimo e um clássico dentro do género. Voltaremos a Chris Watson em futuras emissões. Para já fiquemos com a primeira faixa de Weather Report, a qual não me atrevo a pronunciar o título, num total de 18 minutos e 6 segundos. Mm-hmm.

Nathan Larson, Mike Hellenbeck, Kenny Baxter, Viv Corrigan, Abinadi Meza ou Jonathan Zorn são artistas sonoros que fazem parte da coletânea Thal Feel Recordings from Minnesota, a edição de estreia da netlabel Wandering Here, especializada em gravações de campo. Nas sete faixas que fecham esta emissão do Colecionador de Sons, podemos escutar desde gravações realizadas em autoestradas até a ambiência sonora dos grandes lagos do Minnesota. Pode. Push yourself up to the show. It's too short. Sorry? Yeah, push yourself. Yeah. $8. Thank you. make sure everything goes well. Fechamos então assim a primeira edição do Colecionador de Sons, feito a partir de Oliveira do Hospital para a Rádio Zero. Espero que tenham gostado e até daqui a 15 dias com mais 57 minutos de gravações de campo.